Se vacilar, bandido atira pra matar. Puta que pariu, marginal caiu na bala. Pipoco de pistola, veio daquele Opala. Muito malandro, marcando na esquina. Se tá rolando frevo aí, bandido não erra a mira. Velório de chegado, tambor cuspindo fogo. Toda essa polícia na mão dos cara louco. Mais um maluco derrubado na porta da igreja. Vingança na veia, moleque padecendo na sarjeta. Recém-nascido, na lata do lixo. Vai crescendo, um crime na cabeça. Mercadoria de primeira, na boca de fumo. Maloqueiro mete os ferros e troca pro bagulho. O crime é cabuloso, se liga vagabundo. Whisky, cocaína, carreira em falência. Bem-vindo ao submundo, imagina o futuro. Coroa debruçada sobre o caixão. Diploma de malandragem, estilhaço de 12 no pulmão. Preço da traição. Seja na guerra ou na paz, a sua segurança você mesmo faz. Anjo da guarda aniquilado na cintura, traidor executado. A bandidagem dita as regras, que morram os infais. Dona pilantra, faz jus à fama, jura que te ama. Vai pra cama com o dedo no gatilho, se afoga na ganância, mata pela grana. Estocadas na vadia, corpo na piscina, morte instantânea, champanhe envenenado. Brasília, Babilônia, formação de quadrilha. Se vacilar, morrerá. Fumou, cheirou, tem que pagar. A morte acende o estopim. Bandido atira pra matar. Na cova dos leões os urubus sobrevoam a carcaça. Criminoso, rasga tua carne com a faca. Vagabunda enche o rabo de maconha. Bota o próprio filho e joga o feto na privada. Aí fulano, a morte faz o pano. De quebrada malandragem bota os homens pra correr. Senta o aço só pra ver mais uma mãe chorando no inferno do DF. Os loucos faz e acontece. Bota fé, bandido eu tô ligado. Sempre de olho nos pivete que trafica na esquina. Observando o movimento dos comédia dentro da viatura. Subindo, descendo, com ferro carregado. Cobrança toda hora, como o diabo gosta. Homicídio violento, treta das antigas, dívida de droga. Só quem anda com as cobras conhece do veneno. Os pau na goela se desintegra, igual poeira ao vento. Maluquinho maquinado, limpo caixa do mercado. Com a draga na mão, some no nevoeiro. Pode crer, sangue ruim, se liga na rajada de quadrada. Segura sua onda, sai do meio. A pena é severa, o fim é cabuloso pros cuzão que tira de tempo. Muita merda nas ideias, puta abre as pernas. Conspira com o cão pra mandar mais um irmão pra debaixo da terra. Vacilou, descuidou, é tiro de dum-dum, Glock com silenciador. Na cadeia ou na rua, boca aberta colherá todo mal que plantou. Se vacilar, morrerá. Fumou, cheirou, tem que pagar. A morte acende o estopim. Bandido atira pra matar. Caiu a Babilônia e estamos em uma nova era. Dos medos, tramas, assassinas, falta de granas e guerra. O seu sangue é exigido, seu vacilo não passa batido. Procedimento irregular é como suspeito. Agora entre em cena, na realidade alarmante, mundo da bandidagem. Força e os vendedores, dones, carros, celulares, aproveitadores das cidades grandes, seguindo pela marginal os truques da malandragem. Caçadores de dublê, difícil é fazer o bem. Diagnosticar a picaretagem também. Produtos de mercado negro, favelados brasileiros caem na arapuca. Um a um, bons e maus lado a lado. Na cova dos leões pela TV vejo milhões de forma clandestina, como se o mundo estivesse bem ali na esquina. Só se vai pra cova, devoradores de homens. Pasmem, vai, nunca mais. Caio no canto do vigário, apago todos os rastros. O drama só está começando e eu estou irado. Olhos vermelhos, malucos, indignados, lombrados. Fecharam as portas para nós, mas não estamos derrotados. Se vacilar, morrerá. Fumou, cheirou, tem que pagar. A morte acende o estopim. Bandido atira pra matar. Se vacilar, morrerá. Fumou, cheirou, tem que pagar. A morte acende o estopim. Bandido atira pra matar.